Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Conhecemos hoje o Cartão Europeu de Seguro de Doença, que está disponível a qualquer cidadão português e europeu quando viaja para outro país da União Europeia. Os esclarecimentos são feitos pelo chefe de divisão da mobilidade de doentes da Direção-Geral de Saúde, Cláudio Correia. As perguntas, como sempre, estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O projeto Seixal Saudável decidiu trazer este tema para o programa de hoje porque constatámos que ainda há muitas pessoas que desconhecem a existência do Cartão Europeu de Saúde e dos facilitismos que este traz ao nível da assistência médica num país europeu. Por isso eu começo por perguntar, para que é que serve exatamente este cartão? O Cartão Europeu de Seguro de Doença assegura e garante que qualquer cidadão português abrangido por um sistema de segurança social pública ou abrangido por um subsistema de saúde, ou que seja utente do Serviço Nacional de Saúde, sempre que se deslocar a outro Estado-membro da União Europeia, no quadro dos 27 Estados-membros, ou se deslocar a um Estado-membro do Espaço Económico Europeu, e se tiver um episódio de doença imediato e momentâneo, se precisar de receber cuidados de saúde, apresenta o Cartão Europeu de Seguro de Doença e não pagará os custos relativos aos cuidados de saúde que prestou. Portanto, é um cartão que funciona para a União Europeia, mas funciona nos mesmos termos que funciona, por exemplo, o cartão do utente do Serviço Nacional de Saúde dentro do território nacional. Um dos seus objetivos pelos quais foi criado foi, numa primeira instância, para proteger os nossos estudantes. Ao abrigo do Erasmus há uma grande mobilidade de jovens que se deslocam para qualquer Estado-membro e para aí residirem temporariamente durante um ano, e havia necessidade, as famílias e os pais ficavam muito preocupados em situações de doença, o mecanismo para as crianças e os jovens terem acesso à saúde nesse Estado-membro. Ora, o Cartão Europeu de Seguro de Doença, para além de facilitar o acesso, porque desburocratiza o acesso ao sistema de saúde no Estado-membro onde a pessoa está, é muito confortável porque a pessoa não tem que assumir diretamente o pagamento dos cuidados e, por outro lado, é um mecanismo que de facto certifica que a pessoa está abrangida pelo sistema de saúde do Estado-membro onde reside permanentemente. E, portanto, eu depois esse o Estado que paga os cuidados. Por outro lado, este cartão permite, por exemplo, que pessoas com determinada patologia crónica, estou-me a lembrar das pessoas que têm insuficiência renal crónica e que se deslocam ao outro Estado-membro para ir passar férias ou em trabalho, apresentando o cartão, ter acesso às sessões de diálise, como sabe, não são baratas, em média custam 400, 500 euros por sessão de diálise e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde depois assume esse pagamento. Onde é que o podemos obter? O cartão é muito fácil de obter, não compete ao Ministério da Saúde a sua emissão, é uma competência da Segurança Social. Pode ser dirigido um e-mail via portal do Instituto de Segurança Social a solicitar depois a emissão do cartão, ou nas lojas do cidadão. Quem estiver abrangido por um subsistema de saúde, como é o caso dos funcionários públicos, podem dirigir-se diretamente também à ADSE e pedir a emissão, ou via online a emissão do cartão. O cartão tem uma validade de prazo de 2 anos, a emissão é rápida. Portanto, nós aconselhamos que, de facto, ainda agora no período de férias, as pessoas seguramente vão se deslocar com mais frequência para qualquer Estado-membro da União Europeia em trabalho ou em férias, que levem sempre consigo o cartão para eles e para a família. Neste momento, em maio, nós tínhamos 3.512.000 cartões emitidos, o que significa uma boa cobertura, mas alertamos para a população, para as pessoas que se deslocam, face às características e aos benefícios que o cartão europeu de seguro de doença traz para as pessoas, que peçam a sua emissão. Então, em caso de doença num dos países que referiu há pouco, como é que devemos proceder? A pessoa, em caso de doença, desloca-se a um serviço, um centro de saúde ou um hospital local, e apresenta o cartão. Na maior parte dos casos, em 80, 90%, o cartão é aceito. Às vezes pode não ser aceito por razões de desconhecimento das entidades locais desse Estado-membro. Mas na maioria das situações, o cartão é aceito. Em caso de esse prestador não aceitar o cartão, e a pessoa tiver que pagar os cuidados, paga, traz um relatório médico e pede o reembolso, e o Serviço Nacional de Saúde assumirá o reembolso dessa despesa. Em caso da pessoa se deslocar, por exemplo, esqueceu-se do cartão, não o trouxe consigo, pode pedir uma segunda via e aí será emitido o certificado provisório do cartão europeu de seguro doença, que garantirá, enquanto a pessoa estiver deslocada, a cobertura financeira do acesso aos cuidados de saúde que a pessoa necessitou. Não há muitas reclamações, não tem havido, há algumas situações que alguns Estados-membros, algumas unidades, algumas entidades prestadoras de cuidados não aceitam, mas de um modo geral o cartão europeu de seguro doença tem sido aceito sempre que as pessoas se deslocam. Caso hajam situações em que a pessoa se deslocou e o cartão não foi aceito e pede o reembolso, nós pedimos o especial favor que as pessoas reportassem essa situação à Direção-Geral da Saúde ou diretamente também à Direção-Geral da Segurança Social, para nós, obviamente, falarmos com os organismos de ligação desse Estado-membro para que no futuro tal procedimento não aconteça. A emissão do cartão europeu de seguro de doença não tem qualquer custo. É com esta informação que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer os cuidados a ter perante ondas de calor. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.